Encontrei um novo mundo, encontrei uma nova vida, maneira de viver e fazer acontecer. Segui para um horizonte que jamais tinha visto. Toda aquela emoção tomou conta de mim e voltei a sonhar sem previsto. Energia de um plano superior que me fez sentir o que é verdadeira vida. Descobri coisas diferentes, tudo se tornou alegria, alegria. Dentro desse mundo cercado de disposição de vencer, eu escutei uma voz me chamando. Era você, meu amor, sempre me inspirando. A paisagem de um belo jardim que construía a seu lado. Nele ficam sonhos de mais um desejo estrelado. Encontrei um novo mundo, encontrei uma nova maneira de viver e fazer acontecer. Segui um horizonte que jamais tinha visto. Toda aquela emoção tomou conta de mim e voltei a sonhar sem imprevisto. A paisagem de um belo jardim que construí a seu lado. Nele ficam sonhos de mais um desejo estrelado.